Hemisphere. Eu vou acabar com o Kakaroto e depois eu vou atrás de vocês. Esse programa é de mais de 8 mil! O seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e hoje nós vamos ter uma espécie de aula de história. Uma espécie de aula de história, ok. Ah, Juba? Olha, quem diria em um filme da Ghibli que tem Coreia? É, e o teu nome é? Juba. Ah, tá, você não falou. Eu não sei se você entendeu pela abertura do Jorge, a pessoa fala que é o... E aí você fala a besteira que você quiser. Eu sei, eu tô errando lindamente. É isso que se faz, né? Ficar um ano sem gravar podcast. Peraí, eu vou... Um ano pela tua conta, né? Cara, eu acho que tá um ano e meio. Vai, Sara, segue. Aqui é a Sir Sara. Os mortos não morrem. Estamos aqui, redundância. Como vai todo mundo? Então tá, né? Não, aqui literalmente agora é uma mesa espírita. Me trouxeram de volta, é isso. É o espírito. É a Sara Espírita, tá bom. E aqui é o Nerdmaster e Jorge! Sobe o som! E vai ser só isso que eu vou cantar. Não. Olha, pior que isso seria a música da Zaza, mas tudo bem. É, senhores, senhoritas, meus ouvintes do coração, pra quem não entendeu até o presente momento, mesmo com essa zoeira do Nerdmaster, hoje nós vamos falar do filme do Estúdio Ghibli, Da Colina Cocurico, ou do original Cocurico Zakakara, por isso a zoeira do Nerdmaster. Da Colina Cocoricó. Eu ia falar isso, a montanha. Não, na hora que o Jorge me mandou, né? Eu quase que mandei pra ele a música do Cocoricó. É, e do título em inglês, From Up on Poppy Hill. Nossa Senhora, consiga deixar pior. Vamos para o nosso momento ficha técnica. E esse filme ele teve lançamento no dia 16/7/2011. E o Blu-ray foi lançado no dia 20/6/2012. Em plataformas online. Na verdade, nem plataformas online, né? Começamos com a plataforma TV a cabo. Ele foi lançado no dia 1/6/2014 na HBO, ainda na TV a cabo. E por fim, em plataformas online, desde 1/1/2020 na Netflix. Netflix patrocina nós. É, a maioria dos Ghibli tá lá na Netflix. Pois é. Duração de 92 minutos, vulgo 1 hora e 32 minutos. Eu sabe contar, muito bem, menino inteligente. Dirigido por Gorō Miyake, mais conhecido como filho do Hayao Miyazaki. Herdeiro. Ele... Desculpa, Juba. O herdeiro. Ah, sim. Ele foi responsável por direções além da Colina Cocurico. Ele fez animações como Aya e a Feiticeira, Sanzoku no Nojiei. Muito obrigado. Já abrimos a época dos pedidos, né? Não é Natal, mas é a época dos pedidos. Sanzoku no Musume Eronja. Quando? Nojiei. Muito obrigado. E Os Contos de Terramar. Quando? Noiei. É bom, então. Que noiei, caralho? Não, olhei. Okay. Produzido pela Nippon Television Network. E temos aqui o estúdio Ghibli. Ó, que fez a animação e foi dublado pelo estúdio Brightway Productions, que a partir de 2008 se chama Doxaway. É um estúdio mineiro e não tem quase nada de informação a respeito daqueles que emprestaram a voz para a dublagem do estúdio Ghibli. Então tá, então. Inclusive, eu não tenho nem informação de quem dirigiu essa dublagem. Tem como fonte o mangá, que a gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre ele. O roteiro foi escrito por Hayao fucking Deus Miyazaki. Fucking Deus. Ele é o Hayao que fode Deus do Miyazaki? Ah, não. Okay. Não. Ele é o Hayao antipático Miyazaki. Parede! E mas também... Mas ele pode, né? É. Não é que ele é antipático, que ele tem de pessimismo, me encanta. Eu olho pra ele e fico assim, cara, que bom que você faz filmes otimistas, porque depender é de aquela coisa, né? É aquela piada que tem no Japão, que o cara mais otimista do Japão faz os anime e os mangá mais tenebrosos, que é o Junito, né? E o cara mais depressivo, mais parecido com um membro da família Adams, é o cara que faz os filmes mais bonitinhos, que é o Hayao Miyazaki. Sim, pô, não. É. Melhor de. É assim: tem comida bem feita, desenhada? É Ghibli. Ou só com o Gekidosoma. É. Não, eu acho. Assim, as comidas do Sokugekidosoma são bonitas, mas as do Ghibli dá vontade de ir lá na cozinha e fazer igual. E não consegui, né? Exatamente. Mas do Ghibli tem livro especialista sobre comida. O parque tem uma área dedicada à comida. A comida do Ghibli é famosa, né? Então... Cara, a maior prova que a comida do Ghibli é boa é que não tem um, nem dois, nem três. Tem quatro episódios do Try Not to Eat com o estúdio Ghibli. Por aí. Continuando. Todos os links estarão no post deste episódio. Agradeço quando você me passar, vamos lá. E também o roteiro tá nas mãos de Keiko Niwa, de Aya e a Feiticeira, Eu Posso Ouvir o Oceano e o Mundo dos Pequeninos. É, quando e quando? Não sei. Ok. Trilha sonora. Desculpa? Lindíssimo, desculpa. Né? A trilha sonora foi composta por Satoshi Takebe, de outras obras como o OVA de Crying Freeman. Lindo! Que foi lançado entre 88 e 94. Uhum. Hitomi no Naka no Shonen Jugo Shonen Horyuki, de 87. Isso e é a tua mãe, tá? Antes que eu te esqueça, é a tua mãe, tá? Fica xingando os ouvintes assim e você pensa que eles não estão percebendo, né? Tá bom. E The First Slam Dunk, que foi lançado o ano passado, 2022. Slam Dunk é anime de basquete, né? É, e ele só foi data porque foi do ano passado. Então, e o filme saiu aqui mês passado, né? Faz uns 2 meses, né, que saiu. Sim. Pois é. Bom, box office do filme foi de um pouco mais de 587 milhões de ienes. Ou seja, R$14,25. Na época, o dólar tava a R$1,58 e tava 75 ienes e 95 centos. Sendo aproximadamente o valor de 7 milhões, 700, um pouco mais, quase 7 milhões e 800 mil dólares, e quase 12 milhões, um pouquinho mais de 12 milhões e 200 mil reais. Quantos milhões de reais, por favor? Um 12. Pouquinho mais de 12 milhões e 200 mil. Ah, ok. Já ao redor do mundo, ele faturou um pouco mais de 4 bilhões e meio de ienes, sendo em dólares... Quase 61 milhões e meio de quase 61 e meio milhões de dólares e um pouco mais de 97 milhões e 100 mil reais. Pagar canjo. Traduzindo, ele se pagou. Sim, porque o orçamento foi de 2,2 bilhões de ienes aproximadamente, o que dá isso quase uns 29 milhões de dólares e quase uns 45 milhões e 800 mil reais. Muito bem. E isso com a cotação da época, tá? Hoje em dia estaria muito mais caro. Mas se pagou. Sim, se pagou. Se pagou bastante, inclusive. Lembrando que da Colina Cocurico, ele vem de um mangá. Com o mesmo nome do filme. E foi lançado entre 3 de dezembro de 79 e 3 de julho de 80, lá no Japão, não sendo lançado aqui no Brasil. Editoras do Brasil, cadê vocês? Porque... Estão todas cagando litros para esse filme, para esse mangá. Pois é, porque, mano, é um bagulho curtinho, são só 2 volumes, velho. É, um negócio que normalmente filmes da Ghibli que tem como fonte original mangá, ou qualquer filme que foge a conceito básico de shonen que tem um mangá, só vem pro Brasil se tiver estourado muito. É. Hoje em dia, da Colina Cocurico entraria naquela classificação de cult, né? É, mas nada impede de repente, como eles estão lançando muito formato big, lançar em volume único no Brasil. É só alguma editora descobrir. Concordo, Juba. Inclusive, eu acho que esse mangá da Colina Cocurico, ele é muito a cara da New Pop, né, Júnior Fonseca? Vamos Parece lá. Que ele tá ouvindo. Eu já acho que é mais cara de Pipoca e Nanquim, sinceramente falando. Também acho. Eu concordo com Pipoca e Nanquim, é bem fora da casinha. Então, beleza, Pipoca e Nanquim patrocina nós. Eles não lançaram recentemente o Genshin Pés Descalços? Não, é a Conrad. Não, é a Conrad ainda. Esse daí foi a Conrad. Tá, inclusive, eu jurava que era eles que tinham feito isso. Inclusive, Conrad agora, sob nova direção do Cassius Medawar, abraços, Cassius. Vamos lá. Podemos, né? Mas eu acho que os mangás que eram da Conrad vão sair da Conrad. Eu acho que possivelmente não vão querer mexer com mangás na atual Conrad. Não, eles estão mexendo, mas com um volume bem menor. Eles estão lançando mangá esse mês, eu acho que inclusive, mas é tudo mangá volume único, então... Então seria, talvez, algo a cara da Conrad nessa nova reformulação. É. Sim, também. Bom, a editora lá no Japão é a Kodansha, uma das gigantes, dentro da revista Nakayoshi, que dentro da revista Nakayoshi nós temos títulos como Cardcaptor Sakura... Peraí, deixa eu aproveitar... Calma, primeiro lugar. Muito obrigado, era isso que eu queria ouvir. E agora eu quero que você me diga para o Jorge quando é que a gente. Pergunte para o Jorge quando é que a gente vai fazer isso. Jorge, quando é que a gente vai falar de Sakura Kata Karta? Okay. Pronto, muito obrigado. Agora que eu já tenho 2 pessoas querendo na equipe, tá? Tá, beleza, então. Vamos lá. De Tóquio Mil Mil. Tóquio Mil Mil. E de Guerreiras Mágicas de Hey Earth, que esse você não precisa pedir, porque já temos. É, foda-se, eu não consegui participar. O que é Tokyo Mew Mew? Ah, é um anime muito ruim, que ninguém precisa ver. Então foda-se, quero não. Alan, a gente já chegou a falar de X? Não. Não, X seria, pode falar, em vez de Tokyo Mew Mew. X foi cancelado, né? Mas beleza, vamos lá. Mas é bom de falar, né? Do tirar o mérito. Vamos lá, vamos fazer ela escolher agora. X ou Sakura Kata Karta? Sakura Kata Karta. Comprou Sakura Kata Karta, muito obrigado. Vamos lá, agora vamos nessa. Nerdmaster, brilha. Ó, negócio seguinte, vou deixar bem claro o negócio. Isso aqui, esse anime é de quando? Aqui no Brasil foi lançado primeiramente em 2014, né? Então, porra, já tem quase 10 anos esse caceta, né? E o senhor querido senhor ouvinte, sabe que estamos naquele momento tão lindo, tão mágico, de interação completa entre a equipe e os ouvintes, né? O senhor está realmente ouvindo este episódio antes de ter visto... O filme. É um filme. 1h30. Não é um One Piece de 1000 episódios. Você vai assistir numa paulada. É gostosinho. É Ghibli. Não tem o que se falar além disso. Mas você ainda tá aqui, ouvindo o episódio, sem ter visto o filme? Então, com todo carinho, pega a colina e senta em cima. Ok, né? Juba, aproveitando a situação, traz a sinopse aqui do filme pra gente, por favor. Aí o homem de senta na montanha Cocorico. É literalmente pra falar o que tá aqui, né? Sim, por favor. De preferência. Desculpa. Yokohama, 1963. O Japão está se recuperando da devastação da Segunda Guerra Mundial e se preparando para sediar as Olimpíadas. E não, eu não estava vivo nessa época. Para de perguntar isso. Não, eu não estava vivo ainda. Tá? Ainda. Mas estava em processo. Aliás, não estava. Meu pai não estava nem no Brasil. Segue, Juba. Notas importantes. Durante o filme tem plaquinhas, ou como é que fala? Coisas pregadas em parede falando sobre, acho que é Tóquio 1968, alguma coisa assim. 68, 64. Obrigada. Segue, Juba. Neste cenário de esperança e mudança, uma amizade começa a florescer entre os estudantes do ensino médio. O Michun, mais um segredo oculto do passado, surge para lançar uma sombra sobre o futuro e separá-los. Tan, tan, tan. Pra falar que fica em sexto lugar, tá? Mas tudo bem. Só lembrando, eu vi essa piada, hein? Eu entendi essa piada, tá? Tô de olho na senhora, hein? Então, não, você tinha que ver minha cara vendo esse filme. Na hora que eu treino com essa, porque assim, Jesus! Lembrando que essa sinopse, ela é oficial diretamente do site do Estúdio Ghibli, porque postou em português. Eu simplesmente copiei e colei. Bicha! Vamos lá, agora aos únicos dois personagens que a gente vai citar neste episódio, pelo menos com nome, sobrenome e seiyus. Nerdmaster, começa com a Umi, por favor. Então temos Dona Umi Matsuzaki. Quem fez ela no Japão foi Dona Masami Nagasawa, que entre outros cidadãos ela fez a Fiona no Doraemon Movie 38 Nobita no Takarajima. É o filme que saiu na Netflix? Eu acho que é, né? Eu acho que é, sim. É, né? Quando? Não sei. Doraemon primeiro, né? É Doraemon, né? Né? Que é o primeiro. Doraemon 101, né? Primeiro? Por favor, porque... E Doraemon... Né? Mano, Doraemon é um dos animes que mais tem material pra fazer nessa vida de meu Deus. Né? E aí, tá a fim de fazer o Jojo Les 4.0 com Doraemon? Cara, se tu disser que vai fazer a pauta, eu vou ficar louco porque eu vou ver um show da Sarah de Doraemon, cara. Aqui, pariu. Eu já tô querendo mais ainda agora. Segue. Ela também fez a Miki Okudera de Kimi no Awa. O que é Kimi no Awa? Your Name. Ah, Your Name, a gente já fez, já. O famoso filme que literalmente estourou, do nada. Foi um show muito doido que ele deu, bicho. Aí, do nada, veio pro Brasil tudo. Veio filme, veio mangá, veio nova, veio tudo. Né? A gente já fez, né? Já, inclusive, o JBC patrocina nós. É, né? E ela também fez a Yuri Aikawa de Detroit Metal City, quando... Não sei. E a Rita tá doida pra fazer, só que não. É, só porra, que não. Porra, Detroit Metal City, eu super apoio. Caraca, eu apoio demais. É por isso que eu amo a Sarah, cara. Com certeza que é o virador do Krauser, bicho. Né? Uma coisa que eu queria trazer... Peraí. Não, coisa você não vai trazer porra nenhuma, quem tá falando sou eu, cala a boca. Diz aqui o seu Jorge, no seu momento Jorgepedia... Ela é mais atriz e modelo, por isso não tem muitos trabalhos na dublagem. Ele queria me interromper para falar isso, viu? Mas eu sou mais canalha, eu interrompi a interrupção dele. Muito bem, canalha. Continua aí com a dublagem brasileira. E aí, a dubladora brasileira é dona Renata Correia, que fez o Amonkhab Criança em O Kami Komodo no Ameuto Yuki, As Aventuras da Criança Lobo. Saúde. Essa porra é baseada em novel ou não? Até onde eu sei, não. Mas né, tá com o nome comprido quanto, né? Mas tá bom, foda-se. Não, ou é assim, nome comprido, nome comprido é sempre assim. Ou é novel ou é isekai. Um dos dois. Ou os dois. Ainda, ou os dois. Ainda é isekai que o título já é o resumo, cara. Eu acho incrível. Né? Então tá. E a coisa que eu mais adoro na língua japonesa, Juba tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, que tá aqui, Okami Komodo no Ami do Kanekoneriko. E o que significa as crianças lobo. Né? Mas tá um pouco certo, tá? Não tá muito. Então tá. E a dona Renata também fez a Lorelai Hennish de O Incrível Mazinger Z, edição Impacto. Quando? Não sei, mas esse daí, obrigado, inclusive, é, esse daí é um reboot da série que foi feito em 2009. Aí o outro protagonista é o seu Shun Kazama. E quem fez ele no Japão, e agora o Jorge vai ficar feliz da vida comigo, quer ver? É o Junichi. É? Não? Obrigado. Completa, completa. Junichi, é Junichi Okada. Aê! Que fez o Arren em Jet Gen, que não faço ideia de que porra é essa. Eu também não, mas beleza. Beleza, né? O Príncipe Arém, ele fez o Arém num e o Arém no outro, né? Muito bem, legal, né? Encontros de Terramar, quando? De novo, não sei. Obrigado, Moisés. E segundo o seu Jorge, ele é cantor e ator, e por isso não tem muitos trabalhos na dublagem, ou seja, é uma Maimesc. Então, você não tá errado, porque esse cara era membro de uma boy band, tá? Não falei? É o Tóquio, é o, como é que é o Goku Dolls. Tá, segue aí. E o brasileiro que faz seu Shun é o André Moreno, que ele faz vozes adicionais e as crianças lobo. Porra, caraca, que carreira da dublagem sensacional, hein, seu Moreno? Parabéns pro senhor, viu? Oh, meu. Só pra adicionar a tradução em japonês, o Kami Kodomo é crianças lobos. Esse Noami Toyuki, que é doce, é neve e doce, é o que eles tiraram do nome em português. Mas o nome tá quase aí. É, não, é que seria meio estranho, as crianças lobo da neve doce, né? Já diz o ditado que não é pra provar neve amarela. Que bom. Porque ele é legal, você... né? Por que será que eu já imaginei que o Nerd Master viria com uma dessa? Ou eu não gosto de sabor de abacaxi. Ou você pode falar também de leite Snowblood, mas tudo bem. Mas aí a neve é vermelha, bem. Exato. É porque você também não vai tomar uma neve vermelha, né? Bom, os outros personagens são muito difíceis de serem encontrados conforme a dublagem, a gente vai falando de uma maneira um pouquinho mais genérica. Uma coisa tem que um eu gosto... personagem que é importante, só que o seu Jorge não achou o dublador, por isso que ele não botou, tá? Que é o Shiro Mizunuma, que é o tipo o líder da galera no Latin Quarter, né? Mas tá bom. É, o líder da escolinha. Assim, uma opinião minha sobre a dublagem. Presidente do Conselho Estudantil, tá? Que é a mesma coisa do que a gente falou. É. Assim, sobre a dublagem, teve momentos, pra não dizer todo momento, dava pra ver que era algo amador. É, né? Só que aquilo, eu não fiz que nem o Jorge, fui atrás de ver todo o histórico. De cara eu já notei que eram dubladores novos que eu nunca ouvi na minha vida. Mas é o que anda acontecendo muito com a Netflix e a Crunchyroll, paga nós também. Né? E eles andam pegando muito como é que fala, empresas de dublagem, né, estúdios novatos, para fazer algumas coisas, sabe lá por quê, dinheiro, não sei, mas dá para ver que é assim, como posso dizer, o áudio é muito bom, o áudio é limpo, não vou julgar o som é muito limpo, dá para ver que eles estão fazendo realmente uma coisa bonitinha nesse campo. Mas a atuação de voz dá pra ver que é início pra muitos ali. Tem hora que os bonecos olham pra cara do outro, assim, sem emoção, eu fiquei. Porque eu vi, né? Dublado. Eu preferi ver dublado. Normalmente eu gosto de ver em japonês. Mas eu falei, pô, tem dublado. Legal, vou ver dublado. Foi uma experiência muito legal. Porque eu fiquei assim, nossa! Mas foi maneiro. Foi. A dublagem agora, olha só, tá boa, dá pra engolir. Uma coisa a saber. Uma coisa a saber. Não foi a Netflix que contratou a dublagem, foi a distribuidora que tem os direitos da Ghibli. Ah, então aí... Essa é a dublagem do DVD. Então eu já não sei por que que fizeram. Se tivesse sido a Netflix, tinha saído que nem saiu a da Viagem de Chihiro, que tá maravilhosa. Sim. A do Castelo Animado, que tá maravilhosa. Exato. Por isso, então, eu... Bom que você me corrigiu, agradeço, porque as atuais dublagens da Netflix Crunchyroll, eu noto que são de estúdios novos, ponto. Mas eu notei que teve uma diferença muito grande de qualidade, enquanto que todos os estúdios atualmente estão ficando, assim, conforme a gente também vai conhecendo as vozes com o tempo, estão ficando mais amadurecidas quanto à atuação. Esse aí tá uma coisa ainda meio quadrada. É que a gente linhais. Peraí. Dá pra ver que eles estão. Peraí, dá pra ver que eles estão se esforçando. Ah, tá. Tá. Linhais, já queimando pauta, que eu sei que seu Jorge vai falar pra mim que não sei, e eu vou dizer pra ele que não sei a puta que o pariu, tá? A dublagem do live action do One Piece está. Maravilhosa! Nossa, tá muito bom eu ver dublado. Agora eu quero ver dublado em japonês. Nossa, a dublagem brasileira tá maravilhosa. Eu paguei uma maravilhosa, língua. Maravilhosa, cara. Eu paguei uma língua porque eu fiquei com medo da dublagem do Luffy. Entendeu? Não botaram menina porque o garoto que faz. Aliás. Garoto, o Inhaki, que é o nome do ator, né? Puta que pariu, que garoto carismático da porra, cara. A equipe toda, o cast inteiro, hiper carismático. Sim, concordo. De começo, eu fiquei assim, pô, foi votação pra voz dele brasileira. Eu não tava, tipo, presa no... Ai, tem que ser a dubladora brasileira como no anime, como é no Japão. Não tava presa nisso, mas eu fiquei preocupada com votação. Paguei a língua, me surpreendi pra caralho. Que dublagem maravilhosa. E aí, pra cortar esse papo, quando fala... Maravilhoso! Quando, Jorge? Inclusive, One Piece Live Action tem um anime sphere mais perto de você. Ah, tá pra quando? Rodando e cantando! Eu já quero participar, independente se eu não tiver de férias, eu quero. Enfim, gente. Primeiro de tudo, a gente tem que falar um pouco. Se a gente quer falar sobre da Colina Cocorico, a gente quer falar também sobre um pouco do cenário e da história mundial que está acontecendo na época. Nós estamos falando do Japão ali do começo dos anos 60. Eles acabaram de tomar um sacode bonito por causa do final da Segunda Guerra Mundial e estão reconstruindo ainda. Também conhecido como Hiroshima e Nagasaki. Exatamente. Também acabaram de passar por uma guerra ali do lado, que é a Guerra da Coreia, que foi... Quando as Coreias foram separadas, mas quando houve aquele conflito entre a Coreia do Norte e a do Sul no começo dos anos 50. E uma das maiores razões para as Coreias odiarem o Japão e vice-versa. Na verdade, pode falar aí, Juba. Mas tem uma curiosidade aí. Nessa época, o Japão praticamente estava brincando de war, né? Porque o Japão tinha conquistado a China e a Coreia. Então, tipo, ela tava em uma expansão absurda e militar, tanto que o trem-bala já existia, o projeto para ser construído um trem-bala que passasse pela China e pela Coreia e pela Manchúria, né? E que era um projeto para eles poderem tomar conta de todos os terrenos. O que aconteceu é que o Japão tomou no Toba, né? No final da Segunda Guerra. E as Coreias ali foi uma briga dos vencedores da guerra, né? Porque o Japão não se meteu na Guerra das Coreias, praticamente. A guerra ali era entre a Rússia e Estados Unidos, né? Mas deixa um navio japonês passar perto pra ver se não tomava bomba. Não, tomava, lógico. Tomava uma que é literalmente o som de bomba, parada tá parada. Mas eu tô toda Maria cheia de graça, desculpa. Tô vendo. Não, mas um desses navios japoneses que passaram ali próximo da costa coreana estava o pai da Umi. Uhum. Segundo a história, inclusive foi aonde o pai da Umi morreu. Sim, uhum. o plano é todo nesse contexto aí, né? Eles não falam muito sobre o ataque que o Japão recebeu. Ele tá girando em torno da treta da Coreia por conta desse naufrágio aí, do pai dela. São duas coisas. Primeiro é a treta da guerra, que é um troço recente, e segundo, a preparação da cidade para as Olimpíadas de 64. E por causa disso, um grande sentimento de renovação. Abaixo o velho e vivo o novo. E isso reverberou na escola lá das crianças, porque 50% dos clubes estudantis dessa escola ficam na porra de um prédio velho pra caralho chamado Latin Quarter, né? Sim. E aí o que que acontece? É nessa hora que você percebe que aquilo é um filme da Ghibli. Porque todo filme da Ghibli tem que ter um cenário que parece um steampunk do inferno. Né? O pior é que eu achei a coisa da escola tão bonitinha. O contexto, não, né? Mas tudo bem, o contexto é lindo, mas tu viu o prédio no começo do filme, mulher? Não, o prédio no começo do filme é horroroso. O prédio do começo do filme era uma catástrofe. Prestes a acontecer. Não, aquele prédio ali, se passasse, tipo, sabe aquelas mulheres, aqueles caras que passam na porta da sua casa pra ver, pra ver como é que tá o negócio sanitário? Eu não sei se vocês têm essa cidade aqui em Goiânia. Fiscalização sanitária. Isso. Cara, se passa ali, festa. Mas agora dá pra ver eu vou que pedir... no meio daquele caos por dentro, os moleques gostam de lá. Tem toda uma convivência bonitinha lá. Pera aí, agora vamos deixar aqui o Juba falar. Juba, o que, que você ia falar? Ah, não, eu ia ligar as duas Olimpíadas do Japão. O espírito de renovação do Japão é uma coisa que, assim, nós temos uma coisa mais recente por causa das últimas Olimpíadas. Então, assim, o Japão, ele sempre usa... Agora que já tem duas Olimpíadas, já dá pra falar sempre, né? Ele sempre usa por causa que é o momento dele mostrar que ele é um país moderno, um país limpo, um país pra se visitar, de expandir o turismo. Na de 64, o motivo foi inclusive o lançamento do Shinkansen, né? Do trem-bala. Né? Esse foi um dos motivos especiais das Olimpíadas. Né? Olha aí que da hora. E, novamente, esse espírito de renovação que invadiu o Japão inteiro. Aí a gente tem um prédio caindo aos pedaços, onde 50 clubes estudantis fazem uso, e só menino. Aí tu pega, tem lá uns 70, 80 meninos, né? Porque não era tipo uma pessoa para cada clube. Tinha, às vezes, 3, 4 em cada clube. Então, vamos chutar uns 80 meninos morando tudo junto na mesma porra do mesmo prédio? Homem, né? Menino, homem. Só tem macho naquela porra. Como é que vai estar a faxina e a limpeza daquela porcaria? Exatamente, não tem. O caos, sabe o caos? Ele reina. Então, o mais interessante é você perceber que no meio da reforma que foi feita no casarão, duas meninas perguntam para dois meninos: qual foi a última vez que vocês limparam isso daqui? Não, eu cheguei e já tava assim. Eu tava não, assim. Não, eu cheguei. Não, não, não. É porque eu vi o dublado. O dublado aí fala assim: olha, desde quando eu cheguei, a gente nunca limpou. Eu... tá, né? Lembrando, cara, que. Eu quero dar o destaque nessa fase, nessa parte da renovação, né? Da reforma, né? Renovação, é limpeza, né? Faxina. Quando eles tiraram o clubinho de filosofia, que era uma casinha onde só tinha um cara, que era o presidente único membro da porra do clube. Grandão. Tiraram a porra da casinha. O que caiu de lixo tava atrás da casa. Parecia aquela cena da Chihiro tirando a bicicleta de dentro do espírito do rio. É. Nossa, sim. Muito. Era igualzinho, cara. Mas assim, lembrando que tudo, toda essa parte da história em que houve a reforma da casa começou porque o diretor do colégio anunciou que aquela casa viria abaixo. É, eles iam destruir para fazer outra, renovação, né, por causa das Olimpíadas. É, sim. O diretor anunciou por conta das Olimpíadas e também era, acho que pedido do prefeito, presidente, alguma coisa assim. Por aí. E aí, o que que aconteceu? A garotada começou a reformar, aí juntou o Shiro Mizunuma, que é o líder do Conselho Estudantil, o presidente do Conselho Estudantil, né? A Umi e o Shun foram, pegaram o trem, foram lá pro centro de Tóquio, atrás do maluco que tinha poder de decisão, para poder fazer com que ele viesse fazer uma nova... Como posso dizer? Fiscalização. Uma nova fiscalização, pra mostrar, acho que é, ó... Eu acho que era o prefeito, viu? Eu acho que era o prefeito de Tóquio. Não era, até... não, era um diretor de um jornal que era também o vamos dizer, o presidente do conselho da escola. É, sim. Na dublagem eles chamam várias vezes de presidente, né? Então, é, sim. Que é o presidente do conselho da escola. Aí o que que acontece? Tipo, a gente vê eles tendo essa viagem, chega lá na mó cara de pau, pede pra ele refazer a vistoria pra poder mostrar que os alunos tiveram bom senso, foram lá e reformaram o negócio todo pra deixar bonitinho pras Olimpíadas. Vamos deixar claro, não. Jorge, não, vamos deixar claro, os alunos porra nenhuma. As alunas... Não fossem as mulheres entrarem na conversa pra limpar aquela zona, ninguém limpava porra nenhuma, tá? É, aquilo ali, os guris tava até tudo perdido. Tanto que até teve um momento que ia falar assim, que no outro dia iam chamar as meninas do badminton pra ajudar. É, não, tem que chamar as meninas da luta livre, porque tem que ter braço pra limpar essa zona. Enfim, mas como a gente até meio que falou fora de ordem, mas tudo começa com a Umi levantando algumas bandeiras navais no mastro na frente de casa. Ela Segundo a história, fazia isso desde a época que o pai dela morreu, e isso é falado não só por uma pessoa dentro da história, que ele morreu dentro de uma embarcação a caminho da Guerra da Coreia. Uhum. É que são banderolas que servem de marcadores e comunicação entre barcos, entendeu? Sim, exato. E aí ela simplesmente nunca perdeu o hábito. E o engraçado é que o Shun, cujo pai era piloto de rebocador, ele também hasteava as banderolas no barquinho do papai, só que ela não via, porque ela ficava muito no alto, no morro, e não conseguia ver o barquinho navegando com as banderolas. Quer dizer, ele respondia a ela com as banderolas, mas ela nunca via a resposta. É, também estava muito alto. Aí a gente, a gente tem basicamente um slice of life ali do começo dos anos 60, que é eles frequentando a escola, aprendendo as coisas ali no colégio. A pensão da avó, né, da Umi, que é a casa da família da Umi, virou pensão para um monte de gente, com a doutora lá, ou a pintora, ou um monte de outra gente, né? Ah, a galerona lá na casa dela. Inclusive, uma das pessoas era a professora dela, que tava deixando, acho que, o país. Não, era uma doutora que estava indo fazer ela estava terminando de se formar em medicina e ia fazer o trabalho dela em outro estado, em outra cidade. É, em outro distrito, sim. E assim, a gente vê um pouco do dia a dia da menina, do menino, vê como os dois se encontraram, que ele faz parte do jornal da escola. Ele parece que é o editor-chefe, alguma coisa assim. Sim. Ele é o editor. É o escritor, repórter, porque ali naquela zona daquele dormitório, todo mundo é todo mundo e não é nada ao mesmo tempo, né? Porque, na sala em que é o editor, né, a editoria do jornal da escola, é também o clube de arqueologia e o clube de matemática, na mesma sala. Inclusive, o clube de arqueologia tava num debate de tipo, ah, é só nós dois, vai ter que fechar o clube. Eu só fiquei pensando, porra, bicho, tem um cara ali que é só filosofia. Foda-se. Pois é, e a gente vê um pouco do dia a dia da Umi. Que é ela indo pro colégio, tipo, levantando cedo pra fazer o café pro pessoal da pousada, depois indo pro colégio, do colégio voltando pra casa, ajudando a fazer a janta da pousada. Aí já começa o primeiro momento, quero lamber a tela, né, com aquele café da manhã com ovo, torrada, arroz, que é café da manhã japonês, então tem que ter arroz, tem que ter sustância, né, pra alimentar a criança pelo dia todo, né. Ah, cara, café da manhã sempre é, para alguns povos, é a principal refeição do dia. E como a dieta japonesa é sempre baseada em arroz, cara, não tinha como não ter, né? Uma coisa que eu acho sensacional nesse filme é que ele mostra legal como é que é o dia a dia da galera nessa época dos anos 60, né? Uhum. Ninguém tem geladeira. Eles conservam os alimentos no piso, no chão, porque tá frio o chão. Não, então, tem geladeira sim. Tem uma parte que mostra a Umi abrindo uma geladeirazinha. Não é uma geladeira. Fia, aquilo não é uma geladeira. Aquilo, quando muito, é um armário refrigerado. Chamar aquilo ali... é um armário com um cubo de gelo em cima, cara. Não dá pra chamar aquilo de geladeira, entendeu? É, prop dita, não dá mesmo. Né? Aí o que que acontece? Uma coisa que tá acontecendo nos meandros entre vamos salvar o Latin Quarter, né? A Shun, vamos dizer, chonou. A Shun não, a Umi chonou no Shun quando ela viu o Shun se jogar do segundo andar de um prédio numa piscina pra fazer alarde pro vamos ele salvar o Latin Quarter, né? Ele se jogou lá de cima do Latin Quarter. Por aí, então. Aí o que que acontece? Ela chonou, aí você me pergunta, quando é que ela chonou, Nerdmaster? Menino, ela chonou no momento que ele lhe deu um croquete. Foi. Pior que... E não é piada, é literalmente no momento que ele a comprou com um croquete. Ah, mas você já comeu croquete japonês? É delicioso! Ô, né? De porco, então, que é o que eles estavam comendo? Nossa senhora, a delícia! Ela ficou toda nhon com a situação, sabe? Até essa parte do filme eu estava bem. Depois daí eu meio que fiquei, olha! Até chegar no croquete, eu não tinha entendido a altura da colina. Aí quando eu vi todo o passeio da bicicleta até chegar lá embaixo, eu falei, nossa, mas é realmente uma colina altinha, né? É quase uma comunidade. De comunidade o Nerdmaster entende bem. Eu não queria falar do que o Nerdmaster conhece melhor isso. Morro, todo mundo sabe disso, novidade alguma, porra? Pois é, não é novidade. Já falamos várias vezes que o Nerdmaster mora em uma comunidade lá no em Niterói. Foda-se. É. Eu moro na minha própria versão da Colina Cocoricó. É, exatamente, eu tava querendo chegar nisso aí. Eu poderia até falar Colina Ratatatá, que é a do Nerdmaster, mas deixa pra lá. Mas a Ratatatá mora a puta que te pariu, que não tem. Não tem tiroteio onde eu moro, não, tá, seu filho da puta? Tá? Não, é que ele confundiu Niterói com Belfort Roxo, né? É, vai confundir o Hack te parta também. Pô, eu não conheço o Rio de Janeiro, seu suburbano. Não, eu sou periférico mesmo. Mas vamos lá. Seu suburbano. Aí o que que acontece? Papo vai, papo vem. Numa visita que foi, na verdade, uma festa pela despedida lá da doutora que tinha se formado, tal e coisa, o Shun visitou por dentro da casa da menina, né? E aí ele viu numa foto o que seria o pai da menina e mais dois homens. Né? Uma foto com três homens, sendo um deles o pai da menina. Aí ele fala, quem é esse cara aqui? Ah, é meu pai. O cara lá tal, que eu não lembro o nome, foda-se. Ah, tá legal. Aí ele broxou, legal, por quê? Porque, apesar deles não morarem apesar deles não morarem juntos, existia a possibilidade de que o pai da Umi também fosse o pai do Shun. Porque o pai do Shun, que é o piloto lá de rebocador, é pai adotivo. Ele adotou o Shun quando trouxeram o Shun na casa dele. Aí quem se Shun na casa dele, perguntam-me vocês. O pai da Umi. Ah. Então existe a possibilidade do Shun e da Umi serem irmãos. E aí vem a piada sem graça da Sarah dizer que é o sexto lugar, né? Cara, depois desse momento, sabe o que é ligar o alerta? Eu fiquei, mano, não é possível, não é possível, não é. Eu fiquei o filme todo a partir daí, de jeito. Oi, a menina sofre, velho, Merson me sofre por conta desse garoto. É, cara, eu senti que na hora que ele fala... Não, eu adoro também a sutileza japonesa, né? Acho que a gente é irmão. E a cara dos dois, tipo assim, eu fiquei, oi? Oi? Aí não. Nessa hora a Sarah fez aquela imitação básica de gato de vídeo do YouTube, né? O bom que o Shun, ele podou ela ali falando, Não, primeiro ela já aborda ele assim, você não gosta de... Não, porque o garoto, ele simplesmente muda da água do vinho pra ela, começa a evitar a coitada, ele também foi meio besta também. Ela, pô, tava chovendo, os dois saíram, aí ela fala assim, olha, se você não gosta de mim, então me fala. Aí, na sutileza, assim, de um elefante numa loja de cristais, ele fala, não, porque, não sei, meu pai mostra a foto, a gente é irmão. Aí aqui esse silêncio olhando pra cara do outro. Aí ele vai, sobe na bicicleta e vai. Entendeu? Aí, tipo, ele podou ela, deixando claro que os dois são irmãos, e os dois não podem ir com aquilo pra frente, né? Mesmo que eles se gostem. Se ele não podasse ali, eu acho que essa menina cometeria o ato. Porque ela sofre muito, velho. O garoto tá até de boa, mas ela sofre do modelo que eu fiquei, menina, para! Se não fosse o filme da Ghibli, a gente ia ouvir ela falar, você quer que eu te dê? Eu te dou. Se não fosse o filme da Ghibli, se já não tivesse uma história do mangá e tudo, eu não duvido que isso terminaria tipo Moshinokoma, tudo bem. Tudo ou seja, show. Criança, a gente ficou a um pouquinho só de termos o primeiro Hentai Ghibli. Não, não é nem Hentai, acho que o Ghibli também não ia lá, mas ter o primeiro incesto. E eu tava falando pro Jorge, terminou o filme, eu juro, o moleque e a menina são a cara do pai da menina. Eu tô indicada. Não, mas aí, não, presta atenção, aí tem que levar em consideração que na década de 60 a japonesa era tudo igual. Ai, pai do céu. Caraca. Lembrar que na foto dos três homens pareciam trigêmeos. Não, tinha, sei lá, tinha uma diferença. Fora que, velho, o moleque é a cara do pai dela, bicho. Tem uma hora que tipo, dá aquela comparação... Quando ela tem um sonho com o pai dela, que ela vê como se ele estivesse voltando pra casa, né? Velho, é o moleque escrito. Eu tenho preocupações até agora com aquilo. Depois dessa que acontece? Resolve-se a questão da seguinte maneira. Porque a mãe da Umi, ela não morava na casa com a Umi e com a avó. Ela viajava para os Estados Unidos para fazer estudos e o cacete a quatro, e ela voltou. Aí, nem que ela voltou, a Umi chegou lá e falou: papai, eu Eu quero dar pro menino, mas ele é meu irmão e eu não posso. Por que você não me contou? Cara, minha periquita tá em fogo, babei. Não, e sabe o que é o melhor? A mãe dela, numa naturalidade também, assim, de um elefante, velho, a menina vira pra mãe dela e fala: ah, o menino lá, o Chum, ele é filho do meu pai, porque o pai era o quê? Marinheiro. Cara, a mulher é uma plenitude, assim, ela é tão plena pra aceitar que eu fiquei... Falei, nossa, é assim, faça assim, seu marido é a marinheiro, você aceita que tomou... Tá bom, né? Mas aí é explicada a situação, que teve a guerra, os três lá eram best friends forever, e é, no meio lá da treta, o cara lá, um dos três lá, engravidou, aí ele conseguiu salvar a criança, e ele... Peraí, um deles engravidou, não, um deles engravidou a mulher dele. Isso. Tá pensando que isso aqui é o quê? Tá pensando que isso aqui é o quê? Júnior? Olha, a gente tá saindo de um incesto, tudo pode. Mas ok, né? a mulher do cara engravida, e ele morre lá... No meio da guerra, aí o pai da... Na verdade, os dois morrem, tanto a mãe quanto o pai do menino. Foi. E aí o pai da Umi pega o menino e leva pra adoção. Ele pega o Chum, chega em casa, porque a esposa dele tava grávida da Umi, e fala, esse aqui é o filho do meu amigo Bibi Popolá. Ele morreu assim, eu trouxe ele, mas se a gente não ficar com ele, vai ter que dar para adoção. Só que o que? A mãe estava grávida da filha, e ele lembrou do outro amigo dele, que é o cara do barquinho do cargueiro, rebocador, e vai lá nele, que aí conecta com a história que o amigo dele contou pro Chum, que chegou lá com a criança e falou, fulano morreu. É, na verdade, ele nem chega falando que é o fulano morrer, fala que o filho é dele. O tanto que ele, tipo, o próprio pai da Umi bagunçou a história de um ponto de tipo, o filho é meu, cuida dele, por favor. E no final, quem conseguiu resolver a patifaria toda foi um amigo dos três que conviveram com ele. Não foi um amigo dos três, não, era o terceiro da foto. Ah, era o terceiro. O terceiro, é que eram três da foto, o pai da Umi... O pai do Chum e um terceiro. A sua terceira era o único que tinha sobrevivido, que virou capitão do naviozão. Caramba 4. Esse terceiro foi justamente o cara que estava sentado na cadeira. Sim. Aí, por conta desse terceiro que participou da foto e que sabia da putaria toda, aí o Chum mais a Umi foram lá no navio do cara, né? E aí, seu terceiro, como é que vai? Vai bem? Eu sabia que o senhor foi conhecido do nosso pai e tal coisa. Ah, sim, eu conheci o pai de vocês dois, os pais de vocês dois. Como assim, os pais? Não, é um pai só, o pai dele é o pai meu, né? Não, que... Sabe de nada, inocente. Você é pai de ser porra nenhuma, não. Pai teu é esse, o pai dela é aquele. Então vocês não são irmão de porra nenhuma, não. Aí todo mundo só fez assim, ó. Aí todo mundo só riu, né? Que desceu tudo que tava preso no esfíncter, né? Não, assim, dá pra sentir a paz deles com aquilo. Ah, mas ó, essa discussão foi a discussão mais adulta que eu vi num filme do Ghibli. Eu não esperava esse tipo de coisa. Né? Não à toa, Colina Cocuricô pulou rapidinho pro meu segundo filme favorito até hoje da Ghibli. Sim, não, eu achei maravilhoso. Tipo, que nem o pai adotivo do Chum sabia da resenha, só esse amigo dos três. Que ele foi e contou a situação toda e tudo ficou bem, amém. No caso da Umi, o esfínter e mais alguma coisinha, né? Mas beleza, Não, quando ela soube, ela pulou em cima do Chum. Sim. Não, o bom é que ninguém da escola tá sabendo da tretaiada que os dois estavam, né? Aí quando os dois saem correndo lá, porque... Ah, o Shiro sabia... O Shiro era mó fofoqueiro da porra da escola inteira, rapaz. Não, sim, mas tipo, na hora que eles recebem a notícia que tem até as 4 horas pra falar lá com o capitão, né? Uhum. Aí eles saem correndo, porque foi logo o quê? Os dois, mas o Shiro que foi falar com o prefeito, o presidente, né? Uhum. Aí ele estranha que os dois saem correndo. Aí, não, põe a galera tudo. Isso, vai, o melhor casal. Eu fiquei assim, gente... Tô falando que o Shiro é mó fofoqueiro. Não, aí tá, o Shiro vai explicando. Não, é que eles foram resolver coisa do que é muito importante pra eles e tal. Outra coisa que eu achei muito legal desse filme foi eles cantando meio que as músicas de hino, né? Alguma coisa assim. Uhum. Que é, não, a galera brigando no... Não é um estádio, a galera tipo discutindo horror. Não, ali é um clube de debate, que eles estavam debatendo se era ou não era pra demolir o Latin Quarter. Óbvio que a galera que mora no Latin Quarter não queria que demolisse, e a galera que não mora no Latin Quarter queria que demolisse, né? Aí começou, como todo debate parecia, inclusive debate político brasileiro, né? Foi só na finura, né? Na classe, só que não... Começaram a dar porrada, aí chegou o moleque, tá vindo o professor aí, ah, o hino da escola é tão bonito, bonito. Do nada, todo mundo cantando, velho, aí depois tem... Alguns até dançando no meio. Foi, não, tem até uma cena... Que é depois que eles arrumam, né? Que eles reformam o Latin Quarter inteiro. Eles também cantando, todo mundo junto e cantando pro presidente também. A coisa mais bonitinha. Sim. Uma curiosidade, que a música que eles estão cantando, que é Sukiyaki, ela tem uma versão em português, né? Que é do trio Esperança, né? Que é o nome em português é Olhando para o Céu. Essa música eu conheço porque eu cantei na minha formatura quando eu estudei japonês. Mas é uma música que o público brasileiro conhece a versão em português, né? Desse trio Esperança. É engraçado que eu conheço Sukiyaki como outra coisa. Sukiyaki era um japonês que não, agora que você falou, bem que eu achei muito familiar a música quando eles começaram a cantar ela. Ô Juba, se você tiver o link dessa música no YouTube ou em qualquer outra plataforma pra gente poder colocar no post, eu agradeço. Se você puder trazer pra gente, tá? Já coloco. Já manda aí no Discord rapidão. Não, relaxa. Tem tempo pra isso. Relaxa. Não, é porque eu vou querer ouvir depois. Depois eu te passo, Sara. Relaxa. Ah, em português eu vou pegar em japonês. Beleza. Enfim, gente... Esse é Sukiyaki Ue Omuite Aroko? Isso. Achei já. Então, o que que acontece? Botar no grupo. Gente, depois de tudo isso que aconteceu, o final da história foi um dos poucos Ghibli que, inclusive, ficou com um final em aberto. Porque, tipo, termina dando zoom out na colina, mas, tipo... Tudo ficou em aberto, o que aconteceu com o casal, o que aconteceu com a escola. Não ficou em aberto isso não. O Latin Quarter já resolveu. O Latin Quarter tava resolvido. Não. A resenha é que a treta era, vamos derrubar o Latin Quarter pra fazer não sei o que lá, o que é um outro prédio. O próprio presidente fala, não, com isso eu decidi que o prédio vai pra outro lugar, pô. Então, o do Latin Quarter já foi resolvido. Não tem o que ser dito sobre. Sobre os dois, a própria reação do pai adotivo do Shun pra ele é que, obviamente, ele investiria na Umi. Só que é aquilo, japonês, cara. A gente não vai ver uma coisa de ter um beijo no final. E acabou o jeito que começou, que era ela fazendo sinais de bandeira, como ela já vinha fazendo. Pra mim, só terminou bem fechadinho. Só que agora ela... Só que agora as bandeiras que ela botava era vem me pegar. Opa, pai do céu. Bom, não é mentira? Termina. Eu tô falando alguma mentira? Eu sei ler essas bandeiras. Eu tava lá, vem me pegar gostoso. Não, tipo assim, vem me dar o croquete. Eu quero croquete. Tá lá. Bom, gente, terminamos a história e o filme por aqui. Como se trata de um filme e que não teve nenhum desdobramento em relação a isso, nós, ao contrário de muitos dos nossos episódios recentes, esse nós temos nota. Então, vamos começar com o nosso convidado, Juba. A sua nota de 0 a 10 para o filme da Ghibli, a da Colina Cocurico. Cara, Ghibli ter nota baixa é complicado. Eu daria 9, sinceramente. Olha aí, muito bom. Sara? Ah, eu dou 10 facilmente. Não tem como. Como ele falou, velho, não tem como dar nota baixa. E o filme, ele é redondinho. Ele não te dá abertura pra nada. Então eu dou um 10, assim, facilmente. Nerdmaster? O Colina Cocorico, primeira vez que eu vi foi no ano passado, ou anterior. Não sei, quando um pouco depois de ter estreado na Ghibli, porque na Netflix, que aí eu comecei a ver todos. Porque tinha lá Porco Rosso, tinha lá Sussurros do Coração, tinha aqueles do gato, lembra dos gatos, do negócio dos gatos? O Reino dos Gatos, tem, aquele filme. Tá lá na Netflix também, então aí inclusive, no Reino dos Gatos... Inclusive, Reino dos Gatos, nós temos episódio. Sim, eu sei. Foi justamente pra fazer esse episódio que eu fui lá ver o Reino dos Gatos. Aí, beleza, papo vem, viu o Colina Cocurico. Cara, pulou, isso é sacanagem, pro segundo colocado dos meus três Ghibli favoritos. Hoje em dia, meus três Ghibli favoritos são Castelo Animado, que é sempre o primeiro da minha querência. O da Colina Cocorico em segundo e Porco Rosso em terceiro. Então, cara, que nota eu posso dar pro segundo Ghibli que eu mais gosto de todos os filmes da Ghibli até hoje? 10, né? Enfim. Bom, eu compartilho a nota do Juba. Eu vou dar a nota da Colina Cocorico. Porque, assim... É aquela coisa, tipo, eu achei o filme legal pra caramba, gostei do jeito que eles colocaram a luta pelos direitos que os garotos fizeram pra poder manter o prédio antigo, pra manter toda a tradição que o povo tradicionês é. O povo japonês é muito tradicional, eu me misturei tudo isso. Mas tem uma pequena questão. Eles colocar esse negócio de colocar o menino com, tipo, esse negócio de dramalhão no meio com o garoto possivelmente sendo meio irmão da menina, eu achei assim, por mais bem feito que isso tenha sido feito, foi meio fora de propósito. Pelo menos pra mim. E isso me fez perder pelo menos um pontinho aí que me fez dar 9. Mas assim, 9 já é uma nota muito, muito alta. E na média a gente tem 9,5. Então, tá bom. É que eu acho, assim, eu adorei o filme, mas a questão é que a gente tem uma jornada aí de preservar o prédio da escola envolvida em alguns pontos principais, que é o arco do casal principal aí, sobre o pai e tal. Se você olhar outros filmes do Estúdio Ghibli, eu, particularmente... gosto de outras obras muito mais do que essa. Mas isso não significa que esse filme seja ruim. Só significa que tenha outros filmes que eu considero mais. Ah, e diferente de outros Ghibli, esse aqui é zero magia, zero seres místicos, zero mundo mágico. É 100% pé no chão. Não, agora... Ele é muito pé no chão, ele se baseia num fato histórico. Que aconteceu. Sim. É tradicional, ele trabalha com a tradicionalidade japonesa também, o tal da que foi falado lá no início do podcast, que é tipo, cara, foi pós-guerra, era literalmente velho pro novo, só que o próprio povo japonês, ele é tradicionalmente tradicional, bem redundante. Eles têm a coisa de preservar. Tanto que várias vezes falam do 50 anos do Latin Quarter, tralá, tralá, tralá. Dá essa dualidade deles, o que ainda é um monte de criança brigando contra vontade de adulto. Uhum. Eu acho que, se pegando assim um pouco do porquê o Jorge deu o 9 dele, se o filme rodasse, girasse somente em torno do Latin Quarter, continuaria sendo muito bom. Sim. Continuaria sendo ótimo, e eu acho que se fosse só isso, o Jorge teria dado 10. Porém, tem a trama do casal, que também envolve coisas que aconteceram e que podem ter acontecido na guerra, que é três amigos, os três se conhecem, os três estão vivos, porém um tava na guerra, viu um cara morrendo com a esposa dele e pegou a criança para salvar. Rolou toda uma drama novelística ali. Ok, eu gostei. Eu achei maneiro, como o Nerdmaster falou. É uma trama muito pé no chão, sem magia, sem muita firulagem também, sabe? Tipo assim, ponto, e é isso. Beleza. É, só pra, antes de finalizar o episódio da vez, nós já temos o filme favorito do Ghibli e do Nerdmaster. Sara, qual que é o teu? Reino dos Gatos. Ok. Juba, o teu? Olha, por muito tempo, meu filme favorito era o da Kiki, mas hoje em dia, depois de rever tudo, é o Totoro. Tanto Totoro quanto Kiki, nós temos episódios gravados, inclusive. É, mas não tem Porco Rosso ainda. Porco Rosso vai ter, Nerdmaster. Quando? Calma, em uma animecia mais perto de você. É mentira! É verdade, ele falou que o do One Piece ia ser o mais próximo também. Então, né, seria bom, né? Então, o meu, inclusive, é Ponyo. Ponyo, Ponyo, Ponyo, Ponyo, Nyo. Eu sempre tive esse negócio muito forte com o mar, com a água, com as lendas do mar, com as lendas dos oceanos, e Ponyo me pegou em cheio. Não à toa que quando a gente fez Ponyo, eu dei nota 10 pra ele, né? Vamos lá. E assim a gente vai encerrando este episódio, vamos entrar agora no momento Jabex. Juba, traz o sabá aí das coisas que você faz pra internet. Não tem, morreu. Cara, eu escrevo no D-Wave atualmente, né, faz um ano que eu tô lá no portal Nipponjá e Jornal Nipponjá, lá da comunidade do Bairro da Liberdade. Então, assim, hoje, atualmente, em podcast, eu tô parado, mas eu tenho vontade de voltar. Mas quem quiser acompanhar meus textos aí, ou edição de vídeo e tal, eu tô fazendo lá no Nipponjá e no D-Wave, né? Quem quiser ver o Juba novamente num podcast, manda ele responder minhas mensagens no Telegram. Eita! Sara, sua vez. Ok, então... Ominho! Então, eu estou meio sumida. Isso é culpa do meu trabalho de carteira assinada, porque eu sou CLT. Então... É fácil de me achar no Facebook, eu faço vendas e importação. Atualmente, eu também me tornei representante da Storm, da loja Storm. Então, logo vai ter alguns anúncios exclusivos. De Ominho! Ominho! Para quem quiser ver outras coisas que eu faço, eu edito mangás para Kurumada Legends, obras de Masami Kurumada. Edito outras obras de outros autores, mãos afins, maioria é mangá, na Neox Scanlator. No Twitter também é fácil de me achar, lá eu falo não somente de Masami Kurumada, Abba, Tokusatsu, Kamen Rider, em maior parte. Como também eu falo... vamos chegar lá. Como também eu falo de Visual K, J-Rock, mais especificamente o Thumb K, que vai para Versailles, que vai para Camijô. Também estou no Blue Sky, consegui um convite para lá. E tem um site exclusivo somente para falar da obra, cantor, escritor de Camijô. Beleza. Nossa senhora, vai falar assim na casa da pai da Sara, hein? Eita porra. Mesmo eu sumida, também faço parte do Paranerd. E quem quiser ouvir eu também falando de Jojo's Bizarre Adventure, é só procurar por JojoCast no Spotify. Ah, tava quase esquecendo do Jojo, né? Viu? É. Então, Nesse ponto aqui, eu já deixo a cargo da Sara, tipo, fala com seus patrão aí, fazer uma parceria com a gente, sacumé, né? Já que tem o Ominho, tem Tokusatsu no meio, nada melhor pra divulgar que um podcast de anime de cultura japonesa, não é mesmo? Ai, que mendigaria! Cara, mas que chefe que você tá falando? Tem uns quatro chefes aqui, só que qual coisa que eu falei? De boa, escolhe um e manda um recado. É essa a ideia. Ai, então, que cretino! Agora, Nerdmaster, faça as honras da maior e melhor notícia dos últimos meses. Ah, é, né? Tem isso, né? Como se alguém se importasse, mas tá bom. Oi! Vocês me conhecem? Não, só daqui, né? Sabe por que vocês só me conhecem daqui? Porque o filho da puta de um hacker destruiu o Paranerdia. Mas não adiantou, não. Tamo de volta, pai de filhos do Égua! Paranerdia.com.br voltou! Tá feio pra caralho, mas voltou. Não tem um terço dos episódios, mas voltou. Ah tá, mas a gente consegue. É com a união que faz a força. E o açúcar também. É. E o tempero e o café. E tudo que há de bom. É. É. Ah, é isso aí. Não. Já que hoje o Jorge, né, está falando tanta coisa, isso também vai pro Nerdmaster. Quando que a gente vai fazer um podcast sobre J-Rock e Visual K? Quando o Paranerd voltar. Não sei. Velho, eu sou louca pro dia que vocês forem falar que eu vou falar tanto de camijô nessa vida. Rapaz! Mas pra que você vai falar de um cara que mijou? Ah, vai se fuder. Enfim, gente, agradeço por todo o tempo que vocês passaram ouvindo a gente aqui. Eu, além de ser o líder daqui do Animesphere, eu tenho um podcast que tá em hiato desde 2020, que é o Bardos do Infinito. Em breve ele volta, não sei quando ele volta. Promete não ter mentira, hein? Ah, não, é, Nerdmaster, você quer anunciar um retorno que a gente fará também, já que eu já estou falando de retornos aí, possíveis? Deixa o Paranerd voltar direito, que o mangá aqui a gente vê depois, moleque. Ah, ok, ok. Eu também vou falar que eu me tornei recentemente administrador do site conhecido como agregador de fanfics de tokusatsu, barra anime, barra qualquer coisa que você quiser escrever, o Mindstorm Productions, que a gente... É aquele meme. Que é o meme do Pernalonga, né? É, não, não, aí tem aquele outro meme. Não é seu, é nosso. que tem um bom grupo de gente aí escrevendo boas histórias, inclusive melhorando algumas boas histórias que já tem aí no mundo do Tokusatsu. Polêmica. Tem coisa do Norb lá, não tem? Tem coisa do Norberto, sim. Inclusive, Norbinho, eu adoro Norbinho. Então, eu tô lá por causa dele. Me tornei administrador de lá por conta própria. Mas... Tá. Vamos lá. Enfim, agradecemos mais uma vez você que nos ouviu até aqui. Fiquem aí com os nossos jabás de final de episódio. Um grande abraço e até. Matane, bye bye. Tchau, tchau. Matane, matareishu. Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você curte o Animesphere, há várias formas de ajudar o podcast a dar saltos mais altos. Venha se tornar padrinho. Com contribuições a partir de R$1, você já consegue. E todo apoio é importante. Todos os links estão nos posts dos episódios. Não pode ajudar financeiramente? Não tem problema. Ajude a espalhar a palavra. Este episódio foi produzido por Animesphere e editado por Fire Falcons Editions. Obrigado e até a próxima.